sobre balançar. Pada, pada, dar um dedo, um dedo. Procuro o sentido que a vida possa ter. Vai o seu sorriso

da carapinha branca, dando lodo renda, caindo na anca, embalado verso do filho do Senhor, que há pouco tempo assim a ganhou. Era assim

Hey!

Tchau.